A música juntou-nos. Depois, a música como que nos afastou. Seguimos caminhos diferentes naquilo que fazemos, no dia-a-dia, no nosso trabalho. Mas, na vida, caminhamos lado a lado, como um só. António Vilas Boas, gostava de chamá-lo hoje aqui ao palco. Senti também, não estava a buscar, não é? Lembras-te daquela tarde? Eu tenho que contar isto. Não, nós estávamos sentados os dois, assim, esta música e tal. Eu tinha uma guitarra, ele tinha outra. E, pá, mas para termos uma banda temos que... Pá, temos de ter baterias e baixos. E assim, impetuoso, como ele também sabe ser, pegou no seu UMM, direitos ao continente da Amadora, que havia lá uma loja de música. À noite tínhamos uma banda, não tínhamos era músicas, não é? Lembras-te disso? Parece que foi ontem. Andar nesta estrada, por caminhos incertos, tão longe e tão perto do que eu quero ser. Cantar uma balada, sonhos dispersos, braços abertos para te conhecer. Mas, na verdade, estou aqui para te sentir. Para te ver sorrir, estou a aprender a ser feliz. Aquilo parte em que nós temos sempre de saber quem canta melhor, se são as senhoras ou os senhores. Pois. Senhoras, estão prontas? Onde é que estão as senhoras? Braço no ar, por favor. Vamos lá? estou. Palmas para as senhoras, por favor. Isto é mais. Eu normalmente repito sempre e digo, ah, mais ou menos, mas eu não consigo dizer isso. E agora esta é a parte que eu mais gosto. Senhores, estão prontos? Vamos lá. Palmas, por favor. Eu acho que temos aqui um empate técnico. Há que desempatar. Mãos ao ar. A uma só voz. Estou. Vou-vos contar um segredo. Aqui há uns anos atrás, tinha-me inscrito em 3 universidades, não entrei em nenhuma. Já andávamos a ensaiar e andávamos já nisto, isto já estava. Já tinha tomado conta de mim e de nós todos. E cheguei a casa, eu estou-te a ver, e a minha mãe estava lá. Em casa, a tratar das coisas. Então, e eu disse: queres as más notícias ou as boas notícias? Bom, As más notícias é que não entrei em universidade nenhuma e a seguir jornalismo, também não tinha matemática, portanto. As boas é que vou gravar um disco. E ela, então e as boas? De facto é que a partir daí seguiram-me para todo o lado, todos os concertos, todos os discos, todos os sítios onde nós estávamos, acompanharam-me sempre, sempre, sempre na minha vida, deram-me um apoio extraordinário. E sem eles, sem o apoio deles, eu nunca teria chegado até aqui e nunca teria feito aquilo que me faz mais feliz. Por isso, aos meus presidentes da República. Thank you.